faz brilhar. Eu e minha mãe pros animais a passear. A cachorra alegre corre entre as folhas no chão. E o rato pequenino explora com diversão. Sobre a copa da árvore encontramos nosso lugar. Ela nos envolve com seu verde, nos convida a sonhar. A sombra é um abraço que nos traz paz e calor. Em meio à natureza encontramos nosso amor. Sonho da árvore, eu encanto, é um festim. Com alegria e paz nos envolvemos em teu fim. Com minha mãe ao lado, minha cachorra brincar. E o rato explorando sob teu olhar a nos guiar. Tempo encantado, e a cachorra dança no bosque iluminado. O rato faz um ninho em raízes a se esconder. E o rato explorando sob teu olhar nos guia. A árvore é um sonho onde o coração se acalma. É o refúgio da alegria, paz que nos embalsam. Cada folha que cai é um ponto a se revelar. E sob sua sombra encontramos o lugar para sonhar. Sonho da árvore, eu encanto, é um festim. Com alegria e paz nos envolvemos em teu fim. Com minha mãe ao lado, minha cachorra brincar. E o rato explorando sob teu olhar a nos guiar. Quando o sol se põe e a noite vem nos tocar, a árvore nos embala com seu suave cantar. Em seu abraço verde sentimos a paz no ar. E o sonho da floresta nunca vai se apagar. Sonho da árvore, meu encanto, é um festim. Com alegria e paz nos envolvemos em teu fim. Com minha mãe ao lado, minha cachorra a brincar. E o rato explorando sob teu olhar a nos guiar. Da floresta, onde os sonhos são reais, a árvore é nosso guia em momentos tão especiais. Com paz e alegria, juntos vamos celebrar. Sobre o sonho da árvore, sempre vamos amar. Da floresta, onde os sonhos são reais, a árvore é nosso guia em momentos tão especiais. Com paz e alegria, juntos vamos celebrar. Sob o sonho da árvore, sempre vamos amar.